o telegrama que você me mandou pra dizer que tudo acabou. Você nem ao menos telefonou pra me explicar, me explicar o que aconteceu pra você mudar tão de repente. Por que será que não funcionou? O que deu errado com a gente? Você dizia que o nosso amor era feito pra durar pra sempre, mas de repente tudo mudou e você ficou tão diferente. Já não se preocupava comigo e nem ouvia o que eu tinha a dizer. Antes era o meu melhor amigo, hoje é alguém que eu tento esquecer. Eu juro, não queria falar, mas esse reggae me lembra você. São coisas que eu queria apagar, mas até hoje não consigo esquecer. Eu sei que eu deveria deixar a melodia me trazer outro alguém, mas esse reggae me faz lembrar daquele dia que eu perdi meu bem. Nosso amor era feito pra durar pra sempre, mas de repente tudo mudou e você ficou tão diferente. Já não se preocupava comigo e nem ouvia o que eu tinha a dizer. Antes era o meu melhor amigo, hoje é alguém que eu tento esquecer. Eu juro, não queria falar, mas esse reggae me lembra você. São coisas que eu queria apagar, mas até hoje não consigo esquecer. Eu sei que eu deveria deixar a melodia me trazer outro alguém, mas esse reggae me faz lembrar daquele dia que eu perdi meu bem.